tema da conversa hoje, álcool, drogas, na questão da mediunidade. Eu diria, assim, que é um tema bastante sensível até, né? Porque se tivéssemos uma forma, isso são palavras minhas, né? Se tivéssemos uma fórmula de misturar num recipiente álcool, alguma quantidade de drogas e uma certa proporção de mediunidade, nós conseguiríamos, sem dúvida nenhuma, uma pequena, considerável explosão, que é alguma coisa, é uma combinação bastante complicada. Mas vamos iniciar com a questão do álcool. O álcool, nas suas mais variadas formas, né, ele se apresenta aqui no nosso país em vários tipos de bebidas alcoólicas, de variadas graduações, de variados sabores, e é uma bebida lícita, é uma bebida legal, é uma bebida que pode ser comprada em supermercado, pode ser adquirida em bares, em lancherias. É uma bebida que é uma droga, não deixa de ser uma droga, porque é uma droga porque ela afeta a ação comportamental do ser humano. Ela afeta o comportamento de quem bebe. Mas é uma droga lícita, legal, porque ela, de certa forma, recolhe impostos, o governo ganha com isso, e a coisa é assim. A única restrição que existe, e que não funciona muito bem, é aquela de que não se pode vender bebida alcoólica a menores de 18 anos. E isso funciona muito pelo bom senso e pela consciência da pessoa que está atendendo no balcão ou gerente do supermercado. Muito dificilmente isso acontece. As pessoas estão mais interessadas no seu ganho próprio do que propriamente respeitar a lei. Mas é uma droga lícita. Outra droga lícita, legal, é o cigarro, que não provoca nem uma alteração da ação comportamental do homem. Uma pessoa pode fumar 2, 3, 4, 5 carteiras de cigarro num dia. O que ela vai provocar em si mesmo é um câncer de pulmão, um ataque cardíaco, obstrução das artérias, enfim, é o problema dela. Mas ela não vai alterar a sua ação comportamental. Entendem? Essas são as drogas, as únicas duas drogas, entre aspas, né, lícitas, que existem aqui no Brasil, que são legais, por recolherem uma quantidade bastante grande de impostos. Bem, mas é através do consumo dessas duas drogas, que são lícitas, é que se parte para as drogas ilícitas, as drogas ilegais, que são consideradas perniciosas, que são consideradas extremamente maléficas ao corpo humano. E nós, espíritas, consideramos ela mais ainda maléfica ao ser espiritual. Por quê? Porque ela afeta drasticamente com o passar do tempo, com o passar, digamos assim, dos anos em que as pessoas adquiriram esse vício da drogadição, né? Vai alterando gradativamente o seu perispírito. O que são as drogas ilícitas? Geralmente as pessoas que saem do cigarro, que saem da bebida, continuam de repente com um pouco de álcool, passam para a maconha, depois para a cocaína e depois, aqui no Brasil, pelo menos, tem o êxtase e, em último grau, o crack. É uma combinação bastante complicada, porque começa com as drogas lícitas, vai para a maconha, depois vai para a cocaína, e alguns conseguem uma vida toda administrar o seu vício na cocaína, e depois vai para o crack. Alguns, os mais pobres, os menos poder aquisitivo, porque o crack é mais barato. Como é que a droga surgiu? Ela surgiu. A droga sempre existiu, porque hoje, se nós vamos ver, todos nós, de certa forma, Um dia ou outro, tomamos algumas drogas. Antigamente existiam as drogarias, farmácias e drogarias. Ah, todo mundo toma, de repente, um comprimido para hipertensão, é uma droga. Se tu toma um comprimido para um anti-inflamatório, é uma droga. Um comprimido para baixar a febre é uma outra droga. É, são tudo drogas que, de certa forma, fazem com que a gente tenha um certo bem-estar, melhore a nossa saúde. Mas isso a gente não pode comparar com aquelas outras drogas que afetam extremamente o comportamento humano, que seria, então, digamos, a maconha, que hoje já é nem mais tida como uma droga pesada. Hoje as pessoas veem a maconha até como parecida com o cigarro, e a cocaína e o crack, né? Começou lá mais ou menos em 1950, né? Por ocasião da guerra da Coreia, né? Que os soldados americanos voltavam feridos lá da Coreia, e eles vinham então entupidos de heroína, que na época era transformada em aquele remédio que se dá nas pessoas em fase terminal, que é a morfina, que vem do ópio. Então essa é a heroína. Aqui eles ficaram, quando chegaram aqui nas Américas, mais precisamente nos Estados Unidos, eles eram viciados em nesse produto do ópio. E eles se tornaram viciados em heroína. Depois, mais precisamente, na guerra do Vietnã, lá na década de 70, final de 60, início de 70, surgiu também, além da heroína, a cocaína, que vem da folha da coca, que em alguns países ela é tida como um remédio. Se marca a folha de coca normalmente, por causa das altitudes onde estão essas pessoas. Mas aqui no nosso país e em outros países, não. Se transformou a folha de coca, que era um remédio natural, em um remédio extremamente pernicioso, quer dizer, uma droga. Inclusive se usa ácido sulfúrico para se fazer a cocaína. Bom, eu vou ler para vocês aqui, da Folha Espírita, algumas estatísticas aqui no nosso país sobre a questão das drogas nos jovens. Na questão do álcool, um levantamento realizado pelo portal educacional mostrou que aos 15 anos de idade, 75% dos jovens, 75% dos jovens de 15 anos de idade, né, já beberam pelo menos uma vez na vida. E que 31% já beberam além da conta, já ficaram bêbados. Uma outra estatística também, de um outro instituto, que avaliou 11.846 jovens no Brasil todo. Aqui constatado, isso aqui é uma pesquisa científica, tá, gente? Não é por alto, não. É coisa quente, é coisa certa. Jovens de 13 a 17 anos de todo o país, 30% dos jovens começaram a beber com regularidade a partir dos 14 ou 15 anos. Então, 30% dos jovens do nosso país já começaram a beber com 14 ou 15 anos com regularidade. Normal. É assim que está a situação do nosso país. E não é diferente nos outros lugares. Eu diria que tem outros lugares que são bem piores. Agora vem a questão da mediunidade. Álcool, drogas e mediunidade. Como foi falado outras vezes, todos nós temos uma predisposição da alma, e até orgânica, de sermos médiuns. E o que é que o álcool e a droga, esse tipo de drogas mais pesadas, principalmente, desencadeiam, digamos assim, no ser, no nosso ser humano, no nosso ser espiritual? O que é que desencadeiam através dessa ação da droga? Ora, eu não sei se eu li em algum lugar, ou se a palavra, são palavras ou termos meus, mas é uma questão da droga e o álcool ser como que se fosse um detonador mediúnico. Ele detona ele faz com que a mediunidade que está aí contida dentro do jovem, jovem que ele é fisicamente ainda não formado, emocionalmente estável, que ele não tem a sua emoção ainda, a sua personalidade, ela está extremamente ainda balançando. Então, a droga, ela funciona como um detonador mediúnico, que vai fazer com que esse jovem, que tem essa propensão, essa disposição orgânica a ser um médium em potencial, não todos, uns mais, outros menos, transforma-nos em verdadeiros animais. Por quê? Pela ação mediúnica, pela ação de obsessores que, de repente, vem nele um veículo mediúnico para satisfazer suas próprias necessidades. Aí a gente vê, muitas vezes, em rádio, televisão, né, grupo de jovens que queimam vivos, pessoas que estão, pessoas, como é que é, os sem rua, que moradores de rua, outros que cometem atrocidades com animais, outros, então, que batem nas mães, batem nos pais, batem nos familiares. Ora, pela ação da droga, mas não é somente pela ação em si da droga, porque essa droga provocou nele algo que está dentro dele e desenvolve dentro dele a animalidade que ele é. Então, a questão da droga e do álcool é bastante complicada. E aqui existe, inclusive, um artigo, como resolver isso. A solução está numa das instituições que eu diria que hoje está meio que falida, que é a família. Muitos jovens veem a família como algo retrógrado, quadrado, algo sem importância, mas a ajuda só pode vir da família. Pai, mãe, avô, avó, irmãos, primos, tios. Essa é a questão. Então, a coisa é complicada e nós não podemos, não precisamos ir muito longe daqui para percebermos o quanto é que está sendo complicada essa questão do álcool e da questão das drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, agindo sobre os jovens. Basta olharmos ao nosso redor. Muito obrigado.